farei de tudo pra esquecer esse amor que me marcou e hoje me faz viver nossos sonhos, nossas brigas, nosso modo de viver. Quando lembro me faz dizer e acreditar que você vai voltar para me amar e fazer tudo certo e me tirar o deserto que é não ter você pra mim, de fazer tudo certo e me tirar o deserto que é não ter você pra mim. Para ver